Panorama Agrícola para 13 de novembro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de quinta-feira de lua cheia, 13 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não há que ser forte, precisa-se ser flexível. Na dica do programa, saiba como controlar borrachudos. Na entrevista, boas práticas de fabricação para produtores de Biguaçu. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre Fórum de Agricultura. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Ou, se preferir, envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para o controle de borrachudos na propriedade rural, limpe a margem do rio e faça a manutenção e recupere a mata ciliar. Retire troncos, galhos, entulhos das margens. Isso vai eliminar larvas e ovos do borrachudo. Recuperar a mata ciliar traz como benefício água de qualidade e a eliminação dos focos de borrachudo. Fique ligado no Panorama Regional. Fórum sobre Agricultura. Lages recebeu cerca de 1.000 lideranças do setor agrícola de todo o estado de Santa Catarina, líderes de cooperativas, coordenadores de entidades de defesa dos agricultores, prefeitos, deputados federais e estaduais, representantes da CONAB e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, discutiram nessa ocasião os problemas da agricultura familiar e estratégias de proteção à produção agrícola. Os graves problemas relacionados à comercialização da safra de feijão e a necessidade de aprofundar as políticas de proteção aos agricultores interessaram a toda a economia da região, tem aqui alguns municípios que produzem muito feijão. Representantes que organizam o setor produtivo ligado às pequenas e médias propriedades discutiram estratégias e propostas de organização e fortalecimento da produção agrícola. As lideranças destacaram o tema da segurança alimentar, planificação da produção, seguro agrícola, garantia de subsídios, recursos ao fomento da produção e o perdão das dívidas bancárias como temas relevantes ao desenvolvimento da economia e a segurança dos produtores rurais catarinenses. No final do encontro, então, Fórum de Lages, foi emitido um documento contendo novas reivindicações para o setor. Eu sou da opinião, né, que devemos deixar de tratar a agricultura como uma eterna prioridade, que a agricultura seja uma realidade já. E o agronegócio está aí, cada safra que passa e nós temos visto na imprensa, na mídia, aí, que o agronegócio vem pagando a conta faz tempo, né, pessoal? Então, eu acho que essas bandeiras aí têm que ser levantadas cada vez mais no alto e através da organização de todos os segmentos do setor é que nós conseguiremos um destaque, né, lugar de destaque aí no Brasil como um todo na produção. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, o assunto é boas práticas de fabricação, curso recentemente ministrado pela EPAGRE, Regional de Florianópolis, para produtores da região, em especial de Biguaçu, aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE em Florianópolis. Nós entrevistamos o extensionista da EPAGRE de Biguaçu, Rafael Pereira Marçal. Existem diversas famílias em Biguaçu que hoje acabaram, além de trabalhar somente com a agricultura, produção primária, acabaram vendo no beneficiamento de produtos uma alternativa de renda, né, para a família. Então hoje a gente tem muitas famílias em Biguaçu que partiram para a produção de farinha de mandioca, aipim descascado e congelado, famílias que entraram na área da panificação, produzindo bolachas, pizzas, pães, bolos, e muitos deles são negócios que já estão formalizados, já estão de acordo com as normas da vigilância sanitária. Porém, ainda tem muitas famílias que continuam produzindo, né, o produto primário, e tem lá no fundo de quintal, na cozinha própria, né, descascando o aipim, fazendo a sua bolacha, vendendo o seu biju, mas de forma ainda inadequada. Então a gente vê a importância desse curso para que eles possam ter uma nova visão, ter uma visão de não só de produzir e manipular o produto primário, mas trabalhar num ambiente totalmente diferente daquele que eles estão acostumados a trabalhar, né, como quem trabalha na agroindústria familiar são os próprios produtores. Então, para que eles tenham essa nova visão, a visão de que o produto que eles vão vender manipulado tem que ser um produto de qualidade para o consumidor final. Alimento seguro. Correto, alimento seguro. No caso de produtores de banana que estão presentes aqui no curso, o que é ensinado a eles? Bom, a gente tem várias famílias, né, que querem trabalhar com a banana beneficiada. Hoje a gente tem uma família aqui no curso que a gente já fez um projeto, na verdade, para que eles possam secar a banana, fazer a banana passa. E a gente tem uma outra propriedade que já faz o doce de banana e de outras frutas também. E a gente tem, no entanto, a maior parte da produção de banana de Biguaçu, aquele refugo que a gente chama, aquela banana que não tem mercado certo pelo tamanho, pela qualidade para mercado de mesa, essa banana acaba sendo jogada fora, acaba sendo dado para o gado, não tendo um valor financeiro para a família. Então, pensando, né, nesse caso, essas famílias agora vão ter uma alternativa de fazer uma banana passa, de fazer um doce de banana, uma bala de banana, aproveitar esse produto, né, e gerar renda para a família. Isso exige também, então, boas práticas de fabricação. Isso, correto. Hoje, eles partiram do mercado informal, que até há pouco tempo atrás era feito, né, eles vendiam essa banana, que é uma banana orgânica, uma banana produzida no sistema agroflorestal, né, que tem um valor nutricional ótimo, sem uso nenhum de agrotóxicos, sem uso de adubos químicos. No entanto, ela não tinha valor econômico. Com o trabalho que foi feito através do SC Rural, né, nas propriedades de Biguaçu, várias propriedades hoje já estão certificadas como orgânicas, já estão vendendo a banana com certificação de orgânica, agregaram já muito valor com essa certificação. Para se ter uma noção, a banana de Biguaçu, ela era vendida há um ano e pouco atrás a 80 centavos o quilo, ou até menos. Quem vendia para a indústria era vendida a 40, 50 centavos o quilo, e hoje já estão se praticando valores, na época de safra, até acima de R$2 o quilo, somente fazendo isso. E com o beneficiamento, muito mais, porque tendo um produto certificado, né, já para vendido in natura, ele vai poder também certificar, né, a banana passa ou doce banana, e atingir um mercado diferenciado, um mercado, né, dos consumidores que exige hoje o produto de alta qualidade, né, nutricional. Além de Rafael Pereira Marçal, nós ouvimos também a produtora de banana da Fazenda de Dentro, em Biguaçu. Kátia Regina de Aquino produz banana orgânica certificada. Ah, abre mais a mente da gente, né? Para a gente ficar atento, os cuidados que tem que ter com os alimentos. Então, é muito importante, né? Não só para nós, mas para quem consome o nosso alimento. No caso da banana, que cuidados você precisa ter? Na hora de manusear, cortar, o transporte, né? Tem que cuidar até chegar onde for, na casa das famílias, né? E tipo, higiene também. Ah, então, a avaliação de Kátia Regina de Aquino sobre o curso de boas práticas de fabricação que a EPAGRE recentemente ministrou para produtores da região. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.